80. Agora as principais notícias desta quarta-feira, edição de Tânia Paiva. Tânia, muito boa tarde. Boa tarde. O autor do vídeo que mostra uma adolescente a ser violentamente agredida por outras duas raparigas foi detido na segunda-feira pelo roubo de um telemóvel. Foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentação na esquadra da área de residência. A PSP de Lisboa assegura em comunicado que também as jovens que agrediram a rapariga de 13 anos foram identificadas. Elas têm 15 e 16 anos. Quanto ao jovem que filmou, tem 18 anos e tem antecedentes criminais. Pode ser agora acusado do crime de omissão de auxílio. A PSP identificou também outros adolescentes que se encontravam no local a assistir às agressões. O processo deu hoje entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Passos Coelho diz que perdeu a paciência para estar a responder aos trocadilhos de José Sócrates a propósito da redução da taxa social única, uma proposta que o PSD defende como forma de aumentar a competitividade e criar emprego. O líder do PSD respondeu desta forma às declarações do primeiro-ministro, que defendeu que a redução da taxa social única tem de ser feita com a diminuição da despesa do Estado e não com o aumento de impostos. Já ninguém tem paciência. Eu não tenho, pelo menos, para ser sincero, para estar a responder a esses trocadilhos do engenheiro José Sócrates. O engenheiro José Sócrates comprometeu-se, quer com o Fundo Monetário Internacional, quer com a União Europeia, a fazer uma redução significativa da taxa social única, de modo a aumentar a competitividade de Portugal e criar emprego. Foi ele que assinou esse acordo. Declarações dadas durante uma visita de campanha à Gouveia e onde os jornalistas aproveitaram para perguntar ao líder do maior partido da oposição se poderá vir a apresentar uma proposta de aumento dos impostos sobre os produtos petrolíferos. Passos Coelho garantiu que não está pensado nenhum agravamento nesta matéria. O presidente da Comissão Europeia manifestou hoje total apoio a Christine Lagarde para suceder a Strauss-Kahn à frente do Fundo Monetário Internacional. Durão Barroso disse hoje que a ministra da Economia e das Finanças francesa tem todas as qualidades necessárias para trabalhar na estabilização da economia internacional. Lagarde tem também o apoio público da Itália, Alemanha e ainda Reino Unido. E os Estados Unidos da América e também o Reino Unido estão unidos para retirar Muammar Gaddafi do poder líbio. Numa conferência de imprensa conjunta, Barack Obama e David Cameron anunciaram que vão lançar um programa de apoio político e económico às revoltas árabes. Estão também de acordo quanto à necessidade de se aumentar a pressão sobre o regime líbio. David Cameron disse mesmo que Gaddafi tem de partir. O governo da Islândia diz que o pior já passou. A primeira-ministra islandesa deslocou-se hoje à região afetada pelas cinzas do vulcão que tem estado ativo. A governante considera que a limpeza pode começar agora. O vulcão já não está a expelir cinza. Obrigada, Tânia Paiva. Até daqui a uma hora. Até já. Beijinhos. 4 minutos agora depois das 3. Seja então muito bem-vindo à EM80. Está com todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. Eu sou a Paula Fialho. A seguir, a canção tema do filme Rocky 3, considerado o maior filme de 82, como sabe, com Sylvester Stallone nos principais papéis. Os Survivor na EM80. Eye of the Tiger, já a seguir.